Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, durante os próximos 60 minutos, já sabem, uma hora de música sem palavra cantada. E hoje começamos com um disco que temos ensaiado a propósito de cada saída para a primeira colaboração entre dois produtores alemães da música eletrónica, Markus Güntner e Joachim Spitz. Exploram atmosferas hipnóticas em trabalhos a solo, mas juntos avançam pelos mesmos territórios, equilibrando ritmos e dimensões. Güntner e Spitz a abrir com Conversion, disco que tem por lá Veil. Boa noite, bem-vindos. Começámos com Veil, um dos temas que junta Marcus Güntner a Joaquin Spitt, dois alemães, em Conversion. Logo a seguir e para trás, vai tocar em Portugal nestes próximos dias. É um músico muito experiente, já colaborou com nomes como Ryuichi Sakamoto, entre outros, e há mais de duas décadas que vai marcando a sua originalidade autoral através da guitarra e da eletrónica. Edição última, Mosaic, um disco saído de uma rotina diária em que Fenez foi músico como poderia ser um funcionário de coisas desinteressantes, porque foi pontuando a composição deste disco através de um horário rigoroso e rígido. De lá e para trás, A Man Outside. Não se esqueçam, vai estar na Kulturgest próxima quinta-feira, 4 de dezembro. Seguimos em frente com uma colaboração entre dois músicos de Chicago, Chelsea Bridge, que é multi-instrumentista, mas conhecida sobretudo por tocar muito bem violino, e isso ouve-se nesta peça. E falamos também, claro, de Pan American, um nome já conhecido destas andanças, um guitarrista que faz paisagens ambientais, juntos num single Love chamado Another Green, Chelsea Bridge e Pan American. Thank you. Seguimos em frente nesta emissão do Em Transe, deixando para trás, depois de Chelsea Bridge e Pan American, um nome português que se vai estrear em formato LP para o ano pela editora Ovo Estrelado Records, que acabou de nascer. Ela chama-se Teresa Castro, conhecida nas andanças musicais por Calcutá, vive agora no Porto e há um ano, num tema que mistura gravações de campo, sintetizadores e voz, criou uma colagem sonora chamada Feu d'Artifice, Calcutá, depois e para trás Become Am, uma peça associada à meia-noite com o mantra I'm becoming what I already am. Sintetizadores analógicos, guitarras, uma experiência psicadélica, na verdade, literalmente psicadélica, porque o tema Become Am, de Without Mind Identify the Six Missing, o projeto do compositor e produtor TJ Dumpser, resulta de uma música banda sonora mais ou menos improvisada para sessões de terapia assistidas por ketamina. Six Missing com Become Am. E seguimos em frente com alguém que tem um som mais nostálgico, orgânico, compositora Caitlin Aurelia Smith, conhecida pelo seu trabalho na música ambiente, com muitos sintetizadores modulares. Vem em novo disco, I Miss the Way You Swim, agora o tema-título Caitlin Aurelia Smith. Thank you. Thank you. Estamos quase no final desta sessão do Em Transe. Ainda tempo para algumas. Para trás vai ficando o projeto icónico, liderado há muito pelo vocalista e teclista Edward K. Spell, com outros músicos como Randall Fraser e Eric Trust, eles que foram cultivando uma sonoridade influenciada pelo kraut, synth-pop, noise, música ambiente, enfim. Legendary Pink Dots estrearam-se no início dos anos 80 em Londres e continuam a editar, o último e deste 2025, Chemical Play School 25, por aqui Submarine, The Legendary Pink Dots. Antes, um nome que passou pela Kulturgest a semana passada, chama-se Cara Liz Coverdale, editou 3 discos em 2025. Um deles chama-se Changes in Air. Ouvimos Oriri, ela que é uma música que vai combinando órgãos elétricos, sintetizadores modulares, piano. Foi isso que aconteceu a semana passada na Kulturgest em Lisboa. Seguimos com Runaway Horses. É a ideia do produtor italiano Andrea Morana, ele que vive em Pisa, na Tuscânia. Vamos seguir em frente. Ele pediu a colaboração para esta Glass in a Cupboard, um dos temas do seu último Second Riff, a RB. Seguimos em frente com Glass in a Cupboard, Runaway Horses e RB do disco A Second Riff. altura de fecharmos este Em Transe. Para trás vai ficando o último trabalho de um projeto misterioso, não se conhece bem quem é este ou estes. Romance, de forma experimental e ambiental, trabalham com um exercício meio que de colagens, o chamado Chopped and Screwed. Pegam em baladas clássicas, românticas, new age, easy listening, transformando-as em qualquer coisa de onírico e fantasmagórico. Versão extended de You Must Remember This, tem alguns anos este de Romance. Ouvimos As I Lay on My Bed. Ouvimos também outra dupla, depois de Glass in a Cupboard, de Runaway Horses Yarby. Rodou por aqui 12:24 AM, Picture Frames com Marine Eyes, e fechamos com, está a assumir-se com um dos nomes mais sólidos, elogiados e reconhecidos destes dias, destes tempos da música instrumental e experimental. Chama-se Joseph Kamaru, é um artista sonoro nascido em Nairobi, no Quénia. Edita muitos discos, tem colaborado também com muitos pares. Vem aí Keen em 2026, de Kamaru. With Trees Where We Can See, no final do Em Transe. Já sabem, o programa existe em formato digital. Podem ir a radiotranse.blogspot.com ou subscreverem simplesmente na plataforma Apple Podcasts. Fiquem bem. Até breve.